Gosto de ver o sol nascer. Gosto de ver o vento soprar, trazendo esperança, nos dando confiança de ver o mundo muito mais feliz. Gosto de ver no sorriso da criança uma alegria espontânea de criança, nos ensinando a vivência sem guerra e sem violência. Viver com Cristo é viver feliz. Vamos levar a paz que o mundo precisa, os povos, raças, famílias merecem ser tratados com amor. Levar a paz que o mundo precisa, e aos povos, raças, famílias merecem ser tratados com amor. Gosto de ver no sorriso da criança uma alegria espontânea de criança, nos ensinando a vivência sem guerra e sem violência. Viver com Cristo é viver feliz. Vamos levar a paz que o mundo precisa, os povos, raças, famílias merecem ser tratados com amor. A paz que o mundo precisa, os povos, raças, famílias merecem ser tratados com amor. Gosto de ver o sol nascer.